emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Direto de Moscou, dos estúdios da Voz da Rússia, mais uma edição do programa Onda DX. Apresentação de Jonas Bernardino, uma equipe sempre trabalhando a favor de todos os nossos ouvintes que fazem deste programa uma grande emoção no mundo das ondas curtas. É o ouvinte fazendo o programa que quer ouvir. É aqui que você não somente ouve, mas constrói com a gente esse vínculo de amizade, de relacionamento, independentemente em que ponto do planeta você se encontra. Todos nós estamos na Onda DX da Voz da Rússia. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Olá, amigos! Aqui é Leonardo Ferreira e chego a partir de agora com o segmento DX, o seu informativo semanal sobre o mundo das comunicações e do DXismo. A KBS World Radio segue transmitindo em espanhol diariamente para a Europa, Norte e Sul da América. No seguinte esquema, tome nota, da 1 hora às 2 horas pelo tempo universal em 11.810 kHz e 9.605 kHz para a América do Sul. Das 2 horas às 3 horas pelo tempo universal em 15.575 kHz para a América do Norte. Das 11 horas às 12 horas pelo tempo universal em 11.795 kHz para a América do Sul. E das 18 horas às 19 horas também pelo tempo universal, em 9.740 kHz para a Europa. E as transmissões da Rádio Cairo para o Brasil têm sido feitas diariamente na frequência de 13.620 kHz na banda de 21 metros, entre as 22 horas e 15 minutos e 23 horas e 30 minutos pelo tempo universal. Acontece que as transmissões têm chegado no Brasil com som abafado, o que impossibilita o entendimento do que está sendo transmitido. A rádio Voz da República Islâmica do Irã informa que está transmitindo em espanhol para a América do Sul diariamente no seguinte esquema: da meia-noite 20 a 1h20 pelo tempo universal em 6.010 kHz e 7.420 kHz. Da 1h20 às 2h20 pelo tempo universal em 6.010 kHz e 7.420 kHz. E das 2h20 às 3h30 pelo tempo universal em 6.010 kHz e 7.420 kHz. Já as emissões da Rádio Voz da República Islâmica do Irã para a Europa acontecem no seguinte esquema, tome nota: das 20h20 a 21h20 em 6.165 kHz e 7.450 kHz. Das 5 horas e 20 minutos às 6 horas e 20 minutos, em 15.550 kHz e 15.310 kHz. E a Rádio Taiwan Internacional reduziu as transmissões em ondas curtas no idioma espanhol. Neste período radial, válido até 29 de março de 2014, a emissora informa o seguinte esquema: das 2 horas às 3 horas pelo tempo universal, em 9.730 kHz na banda de 31 metros. Das 20 horas às 21 horas, em 3.965 kHz na banda de 60 metros. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Esteve na companhia de vocês, Leonardo Ferreira. Voltamos na próxima semana com mais um segmento DX. 73 a todos e boas escutas! Em 1º de março de 1971, o dial da cidade de Porto Alegre foi invadido nos 1020 AM por uma turma jovem. Para falar da Rádio Continental de Porto Alegre, a Voz da Rússia convidou o Rádio Escuta, escritor e coordenador de radiojornalismo da EBC Rádios de Brasília, Lúcio Rezer. Oi, Lúcio, obrigado por atender o Onda DX. Fale aos ouvintes aqui da Voz da Rússia um pouco mais da história da Rádio Continental, você que inclusive publicou um livro que narra a história da Rádio Continental. Sobre a Rádio Continental de Porto Alegre, ela foi uma rádio que existiu nos anos 70. Na verdade, ela já existia desde o fim dos anos 50 em Porto Alegre. Mas exatamente em 71, ela tomou uma nova feição e uma feição bem interessante, olhando retrospectivamente dos dias de hoje, né? A Rádio Continental de Porto Alegre, ela pertencia ao sistema Globo de Rádio, que apoiou o regime militar no Brasil, mas aquela emissora de Porto Alegre, ela tomou uma feição bem diferente de ser crítica ao regime militar, que iniciou no Brasil em 64 e foi até 85. A Rádio Continental, o seu diretor, o Fernando Westphalen, já falecido, ele tinha a intenção de, com a rádio, digamos assim, numa linguagem mais popular, fazer a cabeça da juventude, mostrar para a juventude da época que havia uma ditadura imposta no Brasil. Porque muita gente até nem se dava conta, porque havia nascido com aquele regime militar e era como uma coisa natural, porque os generais se sucediam na presidência no Brasil e ele queria mostrar que havia essa ditadura e exercer uma crítica sobre o regime que existia. A rádio, em primeiro lugar, para atingir o público jovem, ela adotou uma linguagem que era exatamente a linguagem que os jovens usavam. Então, era com muita gíria e tocava música rock and roll, música pop, mas também dava muita atenção para a música brasileira também, principalmente a música brasileira de protesto. Agora, como fazer isso dentro de um regime fechado? É que era o grande problema, tinha que ser feito de uma forma um tanto quanto dissimulada. A crítica às vezes era um tanto quanto velada, não era uma coisa explícita. Tinha que ser dito nas entrelinhas, né, os recados. Muita gente até nem entendia, muitas pessoas não percebiam essa sutileza que havia na mensagem. Embora, em algumas ocasiões, tenha acontecido, assim, de algum redator colocar um pouco mais o pé no acelerador, e tanto que a rádio chegou a ser punida em algumas situações. Lúcio, além das questões políticas da época, a Rádio Continental de Porto Alegre abriu espaço para músicos. Um deles que se destacou, eu recordo, o cantor e compositor Hermes Aquino, não é isso? Exato. A rádio teve uma preocupação, além dessa questão política que eu me referi anteriormente, ela teve um papel muito importante na divulgação e na consolidação de um movimento musical de Porto Alegre. Porque além de tocar as músicas que vinham em discos, né, tanto de compositores, brasileiros quanto estrangeiros, a rádio começou a gravar no seu estúdio de gravações, no Estúdio 2, como era conhecido, os músicos de Porto Alegre que jamais tinham pensado em poder gravar um disco, que naquela época era algo muito mais difícil do que hoje é para um músico gravar um CD, né? Aqueles músicos iam para o estúdio da Rádio Continental, gravavam em fita rolo, que era o que se usava na época ainda, e aquela fita começava a rodar na programação, e isso aí se transformou num tremendo sucesso para a rádio. A rádio conseguiu colocar com que, assim, o seu vizinho, que era cantor, estivesse ali daqui a pouco tocando na rádio, e um desses foi, sem dúvida, aliás, foi o primeiro porto-alegrense a ter a música divulgada na rádio, foi o Hermes Aquino, com a música Nuvem Passageira. Também o grupo Almôndegas, na época se chamava Almôndegas, depois virou a dupla Cleiton e Cledir, né, de bastante sucesso em todo o Brasil também. Lúcio, e como foi o contato com o rádio e as ondas curtas? Eu comecei ouvindo em ondas curtas, eu me lembro do Serviço Brasileiro da Rádio Suécia, aí logo em seguida ali do lado tinha a BBC, que tinha programação no horário brasileiro, ia das 7 da noite até as 9h15, com vários programas, eu me correspondia com eles, mandava cartas, pedia músicas, né? E aquilo era um fenômeno que eu adorava, gostava muito, né? E falando daí de FM, eu me lembro a primeira vez, a primeira rádio FM que eu pude ouvir, nós tínhamos era uma cidade do interior que eu morava, Santa Cruz do Sul, né? E tinha lá numa eletrola que o meu pai havia comprado, tinha lá um botãozinho escrito FM, mas a gente só via chiado, né? Não entendia por que tinha aquele tal de FM. Até que um dia a gente descobriu que tinha uma rádio em Porto Alegre radiando nessa frequência. E o meu pai também gostava muito de rádio. Ele levantou uma antena, né, para que a gente pudesse captar a 120 quilômetros de distância em linha reta essa primeira rádio FM de Porto Alegre, a Rádio Itaí. E aí quando nós ouvimos aquele som cristalino, ainda era mono essa, não era nem estéreo, né? Mas aquele som limpo, nossa, nós ficamos assim maravilhados com aquilo, daqui a pouco começaram a surgir outras rádios. Eu acho muito interessante, eu gosto muito desse mundo do rádio. Lúcio Rezer, em nome da redação de português da Voz da Rússia, nós agradecemos por este bate-papo, tá bom? Obrigado, satisfação foi minha. Continue na sintonia da Voz da Rússia de Moscou. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.